Oliver, o que é que se passa? Sabem? Acho que já me passou a constipação. Ai, acho que o meu pé de atleta está muito melhor. É. Oh, e estes slips novos que a minha mãe me comprou? Estão tão apertados. Se querem saber? Sabes como nós somos chegados? E contamos tudo uns aos outros? A partir de hoje acabou. Sim, eu perguntei o que é que se passa ali. Oh, aquilo é uma tenda. A sério, Capitão Duh? Olá, amigos! Preparem-se para uma festa na vossa boca! E a Ricos Empanada Extravaganza! Eu quero provar uma empanada! Eu não vendo empanadas! Eu vendo empanadas! Vixe, então quero uma empanada! Ah, sim? Também quero. E uma garrafa de água. Já vai, eu também provo uma. Oh! Fixe! Oh, Rico, são uma delícia. Até te dava um beijo. Podes avançar? Mas não dou, porque senão vomitava a minha empanada. Está bem. São $3, pessoal. Eu estou lisa. Posso pagar-te mais tarde? Por que esperar quando há outras formas de pagamento? O que nos traz de volta ao... Lily, empresta-me $3. Ah. Eu adoro-vos, meninas. Mas o George Washington, tu és o maior. Bolas! Esta foi por pouco. Tenho de ver se aumenta a mesada. O quê? Tu achas que o... No meu tempo, quando eu era rapaz... Vai dar-te mais dinheiro? Espera lá, ele não te aumentou a mesada há um mês ou dois? É, ele não tem culpa que tenhas gasto tudo em sapatos. Fizeram um acordo. Sim, mas nenhum acordo chega aos calcanhares do beicinho amuado. Vejam. Por favor, paizinho. Por favor, paizinho. Não comeces com isso. Essa coisa do beicinho amuado já não resulta comigo. Além disso, já aumentei a tua hora de recolher o mês passado. Esta é uma festa de arromba e eu sou o único que tem de sair mais cedo. Pois paciência, porque quando eu era rapaz... Se eu fizesse um acordo com o meu pai, ele cumpria-o. Porquê é que não vês o exemplo da tua irmã? Eu aumentei a mesada dela e tu não a vês a andar por aí a choramingar e a pedir mais dinheiro com essa cara de palermoide e a fazer beicinho. Não é fantástico que tu estavas prestes a ir choramingar por mais dinheiro e a fazer beicinho? Já cá não está quem falou. Comprem-me! Comprem-me! Somos muito caras, mas tão giras. Eu devia pôr-vos no fundo do roupeiro para refletirem no que fizeram, suas malandrinhas de tiras. Ou então dá-nos ao Lily. Isso era um bom castigo. Ei, não olhem para mim. Tu é que compraste as sandálias falantes. Eu estou a precisar de mais amigos rapazes. Agora vou ter de esperar até à próxima mesada. Não posso ir a lado nenhum. Estou prisioneira logo quando há saldos. Maldito destino cruel! Oh, vá lá, Miley, tu és capaz e nós estamos aqui contigo. Oh, espera lá. Se for logo à noite, nós não íamos ver aquele filme. Vocês vão ao cinema sem mim? Bem, tu não tens dinheiro e... Se nós não formos, em vez de um, somos três infelizes. E tu não queres isso, pois não? Quero, pois. Vá lá, tu és a Ana Infeliz Montana. Acabaste de fazer um filme e não tens dinheiro para ver um? Isso é ridículo. Tens razão. Eu sou a Ana Infeliz Montana e vou já pedir um aumento da mesada. Achas que ela vai conseguir? Espero que sim, Oliver. Pai, eu tenho de falar contigo. Desculpa, mas nós estamos no meio de uma conversa muito séria. Por favor, deixa o Jackson ir à festa. Senão vou ser o único amigo dele. Isso era triste e esquisito. Não! Tu és o pior pai do mundo! Pai, eu tenho de falar contigo. O que é que se passa, miúda? Sozinhos. Oh, desculpa. O que foi, amor? Está bem. Eu não me vou pôr com rodeios, por isso vou direto ao assunto. Vamos esclarecer tudo. Agora mesmo e agora já. Camisa nova? Ah, é, pois. É uma dessas novas microfibras. Muito resistente às nódoas, mas macia, elegante e na moda. Eu preciso de um aumento na mesada. O quê? Eu sei que me deste um há pouco tempo, mas já tenho 16 anos. Podes confiar-me um carro e não confias um bocadinho do dinheiro da Ana? Pai, não estou a falar de dinheiro à toa, mas talvez uns 10 ou uns 20. Que tal 5 mil dólares? Chegam? Pai, cuja carteira é mais apertada que os jeans, repete lá? Sim, afinal, estás a ficar mais velha e ganhaste aquele dinheiro a trabalhar. Tu és uma rapariga responsável e... X a Penix não o mereces. A sério? Isto é... Claro que mereço. Eu acredito que sou perfeitamente capaz de gerir 5 mil maçarocas. Então está bem. A primeira coisa que vamos fazer amanhã de manhã é acabar com a tua mesada. E vamos até ao banco abrir a tua primeira conta bancária. Oh, paizinho, muito obrigada. Tu não vais arrepender-te, prometo. Ah, estou a molhar a tua camisa nova, desculpa. Oh, não faz mal. Olha, as lágrimas já secaram. São as microfibras a trabalhar. Tenho de contar à Lily e ao Oliver. Há qualquer coisa que me diz que eles já sabem. Era conseguir dinheiro. Ah, pois é, era conseguir dinheiro. Ora, ora, ora. Oh, olha só para estas microfibras a trabalhar. Isto tinha-me dado um jeitão quando vocês deixaram de usar fraldas. A sério, porque tu parecias uma mangueira de incêndio fora de controle. Eu não quero ouvir mais nenhuma das tuas histórias moralistas de quando eu era rapaz. Não me deixas vir tarde para casa, mas quando a Miley te pede dinheiro é logo tudo pela minha favorita. Isso dói muito. Demais. Foi por isso que eu parei de crescer. Eu preciso de amor para crescer. Sabes uma coisa, filho? Estou sensibilizado com a tua dor fingida. Por isso vou fingir que me convenceste. Podes chegar mais tarde. Tu não estás... Dá-me cá esses ossos, meu solista maluco! É, mas vê se levas o telemóvel para o caso eu precisar de contactar contigo. Ah, claro. Mas que razão é que eu podia ter para não atender a um pedido assim tão razoável? Xisa, Penico, esta sala está uma confusão! Perdeste o telemóvel outra vez? Não! Eu sei exatamente onde... Está a carregar. Num sítio especial de... carregamento. Podes esperar um bocadinho. Procuras alguma coisa? O quê? O meu telemóvel? Porquê? Achas que eu o perdi? Foi? Isso era o que tu querias. Sabem que mais? Se o rapaz não soubesse onde está o telemóvel dele, eu dizia-lhe. Mas uma vez que ele sabe, claramente, onde é que ele está. Oh, Robbie Ray! Tu não ouviste nada? Cheques com um casal romântico a passear na praia. É uma excelente escolha, muito popular. Não, não não preciso que me lembrem de cada vez que passar um cheque que não tenho namorado. Perfeitamente compreensível. Sabem que mais? Eu escolhi a águia. Porque é forte, majestosa, independente. Não, eu vejo uma ave e penso plof. Eu vou buscar outro livro, menina Stuart. Isso era muito simpático, AJ. Vocês ouviram? Ele chamou-me menina Stuart. Não, eu acho que ele te chamou menina Stuart. Então e depois? Tal como o meu pai, o AJ, viu logo que eu sou uma adulta madura e responsável, perfeitamente capaz de lidar com os meus assuntos financeiros. Oh, gatinhos a brincar com o novelo. Oh, que piroso. Não lhe ligo, eu quero os gatos. Vou já encomendar os gatos. Que estranho, não se riu desta vez? Ups, já me esquecia. Eu nem posso acreditar que vou ter a minha própria conta bancária com 5 mil dele disponíveis. Mesmo a tempo da nossa maratona mensal das compras. Acho fixe o teu pai confiar em ti, a sério. O meu pai ainda não consegue confiar em mim. E vamos esquecer que eu disse isto agora. O que é que tu queres, Jackson? Viste o meu telemóvel? Está em cima de uma prateleira que diz o que é que isso me interessa. Oh, fala a sério. Eu não encontrei lado nenhum. Já viste na sala ou assim? Não. Isso nem me passou pela cabeça. O que é que foi? O meu pai quis dar ao Jackson um bocadinho de mais responsabilidade e, mais uma vez, ele está a dar cabo de tudo. Vejam só a diferença entre nós. O Jackson tem de ser posto à prova, mas em mim ele tem plena confiança e... Não posso acreditar que ele me fez isto. Uau! Sim, e era tão evidente. Vocês não estão lá, pois não? Não. Nem perto. Aquele manhoso do meu pai está a testar-me para ver se eu dou cabo de tudo e se gasto os 5 mil dólares em disparates. A propósito, os gatinhos são mais 5 dólares por remessa. Ninguém faz de mim gato sapato, demos cheques grátis. E pode parar com o sorrisinho, porque a mim não me engana. A mim ninguém me engana. Ah, pois é. Então não vais gastar nem um cêntimo? Nem no centro comercial? Mas é fundamental! Isso é ilegal! Estás a fazer curto-circuito. Claro que vou ao centro comercial, só que eu não vou comprar nada. Sabes, Miley, acho muito bem. Porque assim ela pode agarrar no dinheiro e dar aos necessitados. Por exemplo, necessito de uns tênis. Estes servem? Não sei, não os consegui ver. Eu não vou dar o meu dinheiro a ninguém. Lembram-se quando o meu pai me deu um cartão de crédito de emergência e eu dei cabo dele? Foi a última vez. Eu não vou gastar o meu dinheiro em nada que o meu pai pense que é estúpido. Apenas hoje, por cada empanada, recebem grátis um Então, Miley, já sabemos que tu dizes que és capaz, mas depois chegas ao centro comercial e depois vês uns brincos e ficas toda... Desta vez não vai acontecer, sabes porquê? Vou dar-te o meu livro de cheques. Uau! Estás a falar a sério, amiga? Claro que estou. Oliver, dá-me uma ajuda. Parece um trabalho para o Oliver, o inteligente. Obrigada, Oliver. Muito engraçadinho. Oh, vejam só quem é que apareceu por acaso. É patético. A fazer ginástica só para me espiar. Bem, pode esticar aqueles músculos à vontade, porque a mim ele não me apanha. Olá, Miley. Que tal vai isso? Oh, tão inocentezinho. Estou bem, pai. E o senhor? E para a tua informação, não vou comprar nenhum churro, porque tenho comida de sobra em casa, porque sou responsável. É por isso que não vou comprar nada? Porque tenho tudo o que preciso? Porque sou adulta. Oh, isso mesmo. Cheque. Ha, mate. Ha! Cucu. Cucu. Ok. Isto é o carregador. Farejam. Farejam bem. Isso agora vai buscar o telefone. Não, não, não, não. Primeiro o telefone e só depois a recompensa. Ei, estás a custar-me 50 dólares à hora e eu tenho uma festa à minha espera. Não há telefone, não há osso. Tu és completamente inútil. Mas vou dar-te mais uma chance. Hã? Tu és uma vergonha para os cães de qualquer raça. Olá, Jackson. O que é que estás aqui a fazer? Pensava que já estavas na tua festa. Também eu. Mas não estou. E queres saber porquê? Porque o meu pai não confia em mim. Oh, tu achas que eu não confio em ti? Se tu confiasses em mim, era natural deixares-me ir à festa sem teres de me controlar. É humilhante. Será que tu não entendes? Oh, sim, eu percebo. Isso significa que tu não gostas do meu estratagema. Tu queres ir à festa sabendo de antemão que eu não te vou telefonar para te controlar? Eu não me importava. Bom, então está bem. Porque eu não me quero armar em pai galinha neste assunto, nem escalfar a tua cabecinha. Por isso, podes ir à vontade. Fantástico! Sim, se o meu filho diz que posso confiar nele, xisa penique se eu não confio mesmo. Então está bem. Adeus. Impressionante. Jackson! Ah. Sim, perdi o meu telemóvel. Por isso já não vou à festa. Aí tens a verdade. Estás contente? Claro que estou! Claro. Claro que estou, mas que raio de pai és tu? Um pai orgulhoso. Tu disseste-me a verdade. E o melhor é que nem sequer era preciso. Agora eu sei que posso mesmo confiar em ti. Vai lá à tua festa, filho. Obrigado, pai. E até te vou fazer uma promessa. Vou ser sempre honesto. Jackson, o que é que aquele cão está a fazer em cima do meu sofá? Não faço ideia. Bye, bye. Eu não sei quem tu és, mas não te importas de levar o telemóvel ao meu filho. Se o Jackson fosse assim tão obediente... Uau! Já andamos aqui há meia hora e ainda não pediste uma vez o teu livro de cheques. Sim, isso é porque eu não preciso deles. E sabes que mais? Sabe bem não comprar nada. E já não pertencer àquele grupo de consumidores obcecados e viciados em centros comerciais. Gostam do meu chapéu novo? Comprei mais 5. Atenção, caros clientes. 40% de desconto nos artigos de desporto. Até parece que eles sabem que eu vim cá. Eu também era assim. Que pena. Se ao menos ele tivesse a minha garra, a minha força de vontade. Mas não há nada neste centro comercial que me faça olhar para lá e dizer... Sim, é Pearls by Henry, os melhores cosméticos do mundo. Toma o meu livro de cheques! Miley, tu não queres fazer isto. Mas é Pearls by Henry, os melhores cosméticos do mundo. Vá lá! Não. Lily, até oferecem uma bolsa. Estás a fazer-me um beicinho amuado a mim, Miley? Não, olha, esquece o livro de cheques. Está bem, podes ficar com ele. Não preciso dele, tenho uma coisa muito melhor. When I walk in the room, everybody stops. Cameras flashing, people fighting for the best shot. They like my hair. Se usares isto muito tempo, ainda ficas com caspa. Acredita em mim, eu sei. Não, que escrevo. Oliver, preciso de ti. Oh, não me interessa se isso está em promoção. Despacha-te. Olá, eu sou a Ana Montana e queria saber se tem amostras grátis do género... Lembranças para celebridades? Au! Tenho vergonha, menina. Ah! Miley, olha para a tua figura. A Miley já se foi embora. Dá-me o meu livro de cheques. Oliver, agarra! Passa a bola! Exagerei. Pronto, querida. Acho que já saiu tudo. Eu até prefiro ver-te sem maquilhagem, se queres saber. Pai, para de ser tão simpática. Eu sei que estás desiludido comigo. Por isso, diz logo de uma vez. Miley. Exatamente. Tu deste mais responsabilidade e eu estraguei tudo. É outra vez a história do cartão de crédito, não é, pai? Escuta. Eu sei, pensavas que eu já tinha aprendido, mas é óbvio que não aprendi. Sabes, Miley, eu... Pai, eu já percebi, está bem? Não precisas dizer outra vez, outra vez, outra vez. Eu não estou desapontado contigo. Outra vez? A única razão porque tu não conseguiste lidar com isto foi porque não confiaste tanto em ti como eu confiei. O quê? Eu não te dava os 5 mil dólares se achasse que não estavas preparada. Eu dei-te-os porque sabia que estavas. Se estou tão preparada, porque é que tenho pó de talco nos tovacos? Isso foi porque não levantaste os braços quando eu te pedi. Isto não tem piada. Miley, eu sempre te disse não quando era preciso. Mas agora tens de aprender a dizer não sozinha. Mas também tens de te lembrar que às vezes não faz mal dizer sim. A não ser quando falamos de rapaz. Aí a resposta é sempre não. Pai. Ah, sempre! Mas o que eu quero dizer é que gerir dinheiro é como tudo na vida. Só tens de encontrar o equilíbrio. Então quer dizer... que não havia problema em dizer sim aos cosméticos e à mala, desde que dissesse não aos óculos de sol, ao cinto e à outra mala. E aos rapazes! Diz sempre não aos rapazes. Bem, se isso te deixa mais sossegado, pai. Não. Nós fizemos um acordo e acabou. Porque quando eu era rapaz, se eu fizesse um acordo com o meu pai, honrava-o. E não me venhas com esse beicinho de cão magoado outra vez, porque não vai resultar. Oh, está bem. Mas não digas ao Jackson.